De acordo com a Bíblia, o arrebatamento será um evento sobrenatural que transforma os escolhidos por Deus em espíritos subitamente transportados ao céu. Com isso, os fiéis arrebatados ficariam livres de uma série de catástrofes. Já os infiéis ficariam na terra e passariam por um grande sofrimento. I'm gonna go to the next one.